pessoal, já começando aqui mais uma edição do nosso podcast de entretenimento japonês do J-Cast, o J-Cast Station. Estamos aqui para mais um bloco sobre infância, especial de infância. Agora a gente vai fazer um bloco sobre animes na TV paga e as suas músicas, enfim. Para começar, vamos nos apresentar. Eu sou o Ryo. Eu sou o Pincher Camarão, que dorme a onda leva. Eu sou o Marcos, a caça açúcar rica e não tenho uma boa frase pra falar. TV paga. O que aconteceu aqui no Brasil? O que, que fez sucesso? O que ficou em evidência? As músicas, que as TVs por assinatura tocavam as músicas, se não tocavam, se tocavam japonês, se dublavam. Os que legendavam também, é verdade. Uhum, verdade. Então, lembrado, a Locomotion legendou outra coisa. A gente vai fazer aqui um overall aqui sobre os principais canais de TV por assinatura que rolam aqui no Brasil. Tivemos o Cartoon Network, né? Que é o canal do Ben 10 tipo Den agora. Temos o Jetix, né? O Jetix Fox Kids, que é o canal da Disney, Padrinhos Mágicos e o que sobrou da Saban. Como? Temos a Nickelodeon com o Yu-Gi-Oh! E seu Coração das Cartas e, sei lá, só isso. E a Locomotion, que era muito boa, né? Mas a Alegria de Pobre dura pouco, né? Pobre nada, não era todo mundo tinha Locomotion, não. Me lembro que aqui quando eu falava, nossa, tem Locomotion em casa, pessoal. Ah, você tem Locomotion? É, Locomotion não. É Alegria de Rico dura pouco, né? Porque não era, tipo assim, era TV fechada. Era TV fechada da fechada, entendeu? Não era net que o povão tem. Era só na DirecTV que tinha. E pra terminar, a gente tem um braço aí do Cartoon Network, que é o Boomerang. Porque é o que tudo que é ruim volta, né? Legal que essas piadinhas aqui vocês não sabem, elas estão numa pauta aqui. Eu tenho certeza que foi o Pinch que escreveu, porque ele escreveu Shippuden incorreta, assim, no nível de erro, em japonês, que se meu sensei ver isso daqui, ele ia ter piripaque. Não, você escreveu Shippuden, entendeu? Shippuden. Vamos começar pelo Katsu. Pelo canal da Jones. Pelo canal da Jones, né? Katsu Network. Vamos pro Samurai X. Samurai X é fodão. Mesmo que o nome do anime seja traduzido pro inglês, né? Porque o nome nada a ver. Rurouni Kenshin. É, a gente já falou. E aí, Rurouni Kenshin, acho que não ia dar certo. E a tradução como Andarilho Kenshin, talvez ninguém, acho que ninguém ia se tocar que Andarilho é um Ronin, que é um samurai sem dor. Cuidado com esse verbo. E na verdade a gente tá aqui pra focar na exibição do Samurai X na Cartoon Network, né? Foi alguma coisa bem legal, né? Por causa que eles exibiram todas as anime songs. Depois da versão da Globo. Lembrando a todos. Exibiu, né? Eu me lembro que a Globo exibiu, Às vezes a Globo cortava tudo, a anime song não tocava. As anime songs não tocavam. Lembro que quando passava essa machina na Globo, passava uma pancalhada de desenho desde manhã até de noite, até meio-dia, entendeu? Eu me lembro que Samurai X passava depois de Robocop. Pensa, nessa época que passava até Godzilla o desenho. Enfim, Godzilla, como tá exato. Tinha Godzilla, tinha aquele Ghostbuster, Extreme Edition, tinha umas coisas de Jesus Cristo. Ghostbuster que tinha um deficiente físico, um negão. É, esse mesmo. Enfim, graças a Deus, já falando da Globo, vou voltar pro Samurai X, porque eu não quero lembrar disso não. O que de legal do Samurai X? Além do corte que aqui é reduzido, da Globo é muito reduzido. A Globo chegava a ter episódio de 15 minutos. Um episódio do Shishildo, 3 minutos. Não, era ridículo. E sem contar que o Samurai X traz algumas coisas, assim, meio tensas, assim. O Xixi, mesmo, como você falou, ele traz o darwinismo social, que é uma ideia, assim, meio tensa. Eu até gosto da ideia. O Xixi era um puta nacionalista, ele queria transformar o Japão em uma grande potência. E exatamente, e, assim, isso é legal. O Samurai X, cara, era um anime muito histórico, né, cara? Logo no tinha lésbico, não, tinha um traveco, lembra? Foi a primeira vez que eu falei, nossa! Oh, eu sempre ficava pensando, por que o Xixi não pega essa mina aí do Jupon Gatana, dos 10 e do nada é contado. É Shippongatana o nome do bagulho. Eu me lembro. Do nada é que, de repente, aquela mina, na verdade, é um traveco. Aí eu, Jesus, mano. Não, Samurai X é um anime tenso, assim, pros padrões de animes que passavam aqui antes. O Samurai X é tipo um anime histórico, né? Ele tenta introduzir aquele período da história japonesa, da era Meiji, que é a época das luzes, que tipo, o Japão tava se abrindo. Do início, né? Não, que o Japão tava se abrindo pras outras nações estrangeiras, entendeu? Até que o Xuxu, ele chegou a falar, não, o Japão tá sendo invadido pela França e Inglaterra. É, porque tá certo, porque a abertura ali começa agora. E depois nos episódios filler eles inventam coisa da embaixada holandesa que vai lá visitar, que mostra que o Sanuzuki bebe cerveja pela primeira vez. É, o anime termina com a saga dos cristãos, não é? É, que não tem nada a ver. Tipo assim, é legal pra mostrar como que os cristãos aconteceram no Japão devido à falha, invasão portuguesa lá. E o cristianismo se fudeu com essa história toda, né? Aí lá eles mostram que os cristianismos tinham os Kakure Christiandin, alguma coisa assim, que vem do japonês, que seriam os cristãos escondidos. Aí mostra como que a religião cristã conseguiu se propagar dentro do Japão, mesmo sendo proibida. Aí mostra lá que tinha aquele símbolo do peixe, né? Pra identificar, mostra isso no anime. Mostra que alguns samurais que perderam o dono encontraram Jesus como um novo dono, assim. Não, engraçado, um novo... eu nunca vi uma religião com tantos espadachinhos, né, cara? E é isso, né, gente? Mais um anime que poderia virar podcast só pra ele. Podcast inteiro. E só pra terminar aqui, pra quem não sabe, o anime, na verdade, só segue até a saga do Shishio mangá, depois é um filler nojento. Que tem, tem essa parte do Samu. A gente tá comentando aqui que é legal, porque tem uma parte histórica maneira, que é a parte dos cristãos, etc. Mas o mangá segue muito melhor. Aliás, o mangá fecha história, porque tem coisa que você só... Quando você lê o mangá, você entende, ah, foi por isso que esse tipo de coisa foi mostrada. Como não quero dar spoiler, recomendo a todos que gostaram do Samurai X ver o final, porque o final é surpreendentemente bom e fecha pontas que o anime deixou abertas. Então, gente, vamos destacar aqui as músicas do Samurai X. No Samurai X foram usadas músicas que não eram de artistas da época, assim, da exibição do anime. Usaram músicas de uma banda que é pioneira de rock, que é o The Yellow Monkey. E... muito boa aquela, que foi a primeira finalização, que é a Tactics, né? É, e teve bandas que se coroaram, né, com o Samurai X, no caso do Judy Mary, do Sea Shade, do TM Revolution, do Lark Cell. E a Bonnie Pink como cantora. É, aliás, o Leak, a música que toca, o clipe tem um rolo, né? Sim, tem um rolo, na verdade. Acho que o baterista da banda, o Sakura, ele tinha acabado de se envolver num caso de estupro ou alguma coisa assim do tipo. E como o japonês é muito hipócrita, ele sempre, quando veio isso na mídia, eles retiraram automaticamente a música do anime song do anime. E por isso só ficou só 5 episódios. 4 episódios. Posso fazer no café? É, posso fazer no café. Ficou pouquíssimos episódios. E é uma puta música boa. Na parte de filler, as músicas quase praticamente toca inteira. A música do Shade lá, ó, toca quase inteira no anime. O Samurai X, a importância dele foi ter botado a música pop japonesa dentro do anime, né? Coisa que... foi quem trouxe foi a Sony. Agora, o Samurai X, né? Então, não saindo muito dessa verve, né? Vamos agora do Inuyasha, né? Eu prefiro usar Inuyasha, que pra mim é um dos animes onde a música, ela descreve a opening, consegue... O Inuyasha, também, igual ao Samurai X, teve músicas de pop espalhadas pelo anime todo. Mas eu prefiro a versão brasileira, que é Cruzando Eras, Encontrei Você, e pouco a pouco, quase sem querer, o quê? No meu coração cruzou o véu, no meu véu eu pude ver um novo céu. Então, enfim, blá. Então, as... Tá, então, sobre a exibição do Inuyasha. No caso, o Inuyasha teve o apoio da Evert Stratz, que é a maior gravadora pop do Japão. E com isso a gente teve pela primeira vez os artistas do mundo de pop mais fortes fazendo anime songs, né? Tivemos no caso os artistas que a gente de Station convive até hoje, né? Que são, no caso, o V6, Ayumi Hamasaki, Ever Little Thing, Namiamuro, Traki Tsubasa, conta, Traki vai. Tsubasa, Traki Tsubasa. Hatami, Hitomi Shimatani. Nossa, super Hitomi. Dois Infinite, que voltou agora das cinzas. Então, vários deles não existiam mais. É por causa dos Infinite que o seu login é Ryuana. Enfim, gente, isso é uma longa história, mas sim, meu nick é inspirado no guitarrista do Dois Infinite, mas isso a gente conta em outra oportunidade. Então, as músicas são muito recomendadas e todas elas foram pela primeira vez um anime com tantas anime songs opening ends, foi traduzido pro português. Só que algumas ficaram bem legais, né, como... Tipo a da Boa, que a gente já esquecendo de mencionar que a Boa faz finalização. Sim. Que é Everheart, e que teve até versão forró disso daqui. a da Lagosta Bronzeada lá, né, cara, que é tenso. Tenso. Vamos botar o link. E, tipo, algumas músicas foram muito bem traduzidas, como Mudaram o Mundo, e algumas foram, assim, bem tenso mesmo, tipo aquela Eu te dou um beijo gostoso e faço uma cara de inocente, sabe, tipo, algumas músicas foram totalmente deturpadas, aquela da Namiamuro, vem pra mim. Namiamuro é horrível a tradução. Então vem pra mim, vamos ficar... juntinhos. O bom do Inuyasha, acho que ele trouxe um pouco do feeling do que tinha acontecido em Yu Hakusho, né? Foi a tradução completa, acho que até as escritas, né? Quem fez o anime não aparecia em japonês, que nem... Geralmente Samurai X aparecia tudo em japonês. Tudo. E então é isso, a grande contribuição do Inuyasha é as músicas e essa parceria com a Evert Stratz. Pra quem não sabe, Inuyasha voltou no Japão. E com isso, a Evert volta a fazer várias parcerias com grupos pop do momento. Então, passando aqui pro próximo anime, é um anime que a gente vai falar bem rápido, né? Antara. Que não tem música direita, é mais uma puta de um anime song chato, aliás. Antara. Não, vou esperar você falar o nome. Hantaro. Hantaro, vem aí. Hantaro. Estamos juntos, conseguimos. Só seu fã. Somos Eles gostavam de comer sementes, né? Eu gostava do Hantaro, o que eu mais gostava do Hantaro. Enfim, Hantaro é o Kodomo Master. Ele e o Doraemon. Pena que o Doraemon não passou no Brasil, né? Passou. O Doraemon até que é bom. Passou, mas passou apagado. Pra feira? Passou apagado, né? Eu não considero passar aqui. Um pedaço. Cara, a parada do Hantaro é que eles tinham, mostrava o mundo dos hamsters, né? Eles acordavam... Tinha lá a Laura, que era dona do Hantaro. Eles lá. Eu lembro os nomes ainda. Eles fugiam. Eu não lembro o nome do. Eu só sei do principal ainda. Como eles você lembra o nome dos restos da roda? Eles faziam coisas que os hamsters normais fazem. Tipo, eles criavam um buraco no chão, tinha uma comunidade de ratos. Mas... viviam em sociedade. Uma sociedade tão perfeita que nem os humanos conseguem imitar. O Hantaro é praticamente um Chaves, né? É um Chaves. É um Chaves em versão animal. É, então, gente, vamos passando pro próximo anime. Que no caso é Gundam Wing. Gundam Wing é um tipo de anime que não tem características pra fazer sucesso aqui no Brasil. É, enquanto os outros animes, como eu falei, são divididos na categoria que eu falei, Gundam praticamente tem uma categoria dele, né? Gundam é Gundam. Tá, vamos falar o das músicas. É, das músicas a gente teve nenhuma música traduzida em português, mas a gente teve aquela música Within Emotion. I See The Rhythm Emotion. E tem aquela outra que é Just Communication. As duas músicas são fodas, vocês têm que ver o anime. Ele virou mais popular. Até as músicas, se você for ver antes, o Gundam tinha TMM Revolution. TMM Revolution é uma coisa meio... é pop, tem até em Samurai X, né? Que é o Hearts of Swords. Só que não era uma coisa meio stream, né? O Gundam é só os nerds que assistiam. Próximo... O Gundam tá tão vivo assim na música japonesa que até as Telefone fizeram uma música aí que tá... O Daburo? Não, mas o Daburo é completamente diferente. O Daburo tem Overworld, o Daburo tem Stereopony, tem... E o Naito, o Daburo é muito mais popular. As músicas de Gundam antes faziam sucesso até, mas não eram músicas de bandas top 10 Oricon, pelo menos que consigam alcançar o top 10 devido ao Gundam. E agora temos no outro anime, temos a Corrector Yui. Corrector Yui, que pra muitos falam que é uma cópia de Sakura Card Captor. E a Yui, a Corrector Yui é uma versão digital de Sakura Card Captor, se você for ver no final das contas. É, e não tem nada de novo assim. Aqui. Ela tinha 7 amigos maneiros lá que ficavam ajudando ela, cada episódio. Ah, não, tinha um bagulho Matrix. Tinha, Matrix. Com certeza. E tinha uma explicação, que de vez em quando as pessoas ficavam em coma lá, hack, né? A pessoa não podia ficar na internet por muito tempo, senão entrava em coma e esquecia da realidade, e aí por isso que a Corrector Yui às vezes tinha que corrigir esses vírus, né? Então, bola pra frente. Corrector Yui, o que tem de música no Corrector Yui? A música tem algumas músicas que todas também foram traduzidas por português na versão brasileira, que passou na Cartoon Network. Eu só me lembro que uma versão, acho que uma das aberturas, a versão original é de uma cantora japonesa chamada Sakamoto Maya. Tem uma certa expressão bobacha, mas existe. Lavem suas bocas e ouvidos imundos desse lixo pop que vocês escutam antes de falar mal da Maya Sakamoto, porque ela é parceira da maior compositora do Japão, a Yoko Kanno. Então, por favor, a respeitem, que ela é muito melhor do que qualquer Arashi ou qualquer lixinho que tá no top do Oricon. Tirando o Keion quando esteve por lá, óbvio. No mercado. Mas é anime song ela, não é Sakamoto Maya, não é ela não faz música de Tsubasa Chronic até? Sim, sim. É, vou falar aqui do período Polo Crash, que é o famoso anime do Zelda, todo mundo fala erroneamente, que é um anime meio bem assim, no meio do contexto do Zelda, que tem que salvar a princesa, não sei o que, blá blá blá, e ele é todo mundo em SD. É um anime que passou rapidinho na Cartoon Network, não sei se chegou a passar na Globo, se passou. Nem lembro desse anime. Muito rápido. E a música é muito bonitinha, a música é muito boa, e dá pra você achar ela se você caçar aí pela internet. Procurem aí o encerramento e a abertura de Pablo Caeja, bem legal. Só vou deixar bem claro que nessa lista aqui de pauta, eu não botei One Piece, porque eu não considero que One Piece passou na TV Paga. Não, não dá pra considerar que ele passou no acidente, porque ele... Então só vamos deixar um adendo que nós não vamos falar de One Piece. É. Não vamos falar, porque se a gente for falar, a gente vai xingar até ainda mais o filho de uma égua que fez aquela coisa, né? Maldita Four Kids! Não, isso é o de menos, o pior foi a tradução de Navy pra Marine, né? Porra, eles não são sinônimos, velho. Pra quê? Tudo bem que algumas pessoas me dizem, mas Marine nos Estados Unidos se refere ao fuzileiro, né? Porque nos Estados Unidos não falam fuzileiro naval. Eles falam apenas Marine, que seria naval. Então ferre-se, mano. Sakura Card Captors. É, acho que foi um dos animes shoujo mais famosos que chegou aqui no Brasil, principalmente na Cartoon Network. E é um anime que é legal de assistir, porque ao contrário de Sailor Moon, que você sente que aquele looping nos episódios, que todos os episódios são a mesma coisa, então o Card Captors tem toda uma história, uma trama, uma continuidade nos episódios, por causa que são a história de uma garota que abre um livro mágico e libera 52 cartas. E a cada episódio ela pega uma carta e usa esses poderes que ela ganha nas cartas pra pegar as outras cartas. E aí desenrola a trama, né? E é um anime muito legal pra quem tá querendo se entreter. Eu acho que é muito divertido. E é isso, já tem algumas emissões. Apenas uma foi traduzida pro português. Que é a abertura, né? O legal também de falar das aberturas de Sakura Card Captors é que elas ganharam versões, não ganharam todas as versões aqui no Brasil, mas ganharam em português de Portugal. Então se você quiser ver versões das versões de músicas que não ganharam versões brasileiras, você pode procurar pelas versões de português de Portugal, que são muito legais. Tirando a musiquinha do Campo de Morangos, né? Eu só gostaria de dar um adendo aqui. Falava que a mãe dela tinha morrido, falava da relação do pai dela com sei lá quem, falava do irmão dela, o Toya, e o Kito, tinha um lance. Que é uma relação, é aquela relação praticamente grega de amizade, né? É, eles tinham um lance. Tinha um lance, mas sempre amor, amizade. Amor, aliás, é amor. Não. Ali, vamos falar a verdade, o pessoal fala que é gay porque no Brasil a gente é um país muito machista em certas coisas. Mas ali é uma amizade mesmo, pode perceber. Eles são muito amigos, assim, beirando a viadagem mesmo. O que não é o caso da Sakura e Tomoyo, né? Não é. Aliás, na versão de ninguém repara isso quando assiste, praticamente. Quando pequenininho, eu não reparei que a Tomoyo era lésbica. Lésbica não, sapatinha. Sapatinha, como é que eles chamam? Mas você repara claramente que o Toy e o Kito. E algo que eu acho interessante nesse anime é que na segunda temporada, onde realmente o foco da ação acho que já foi totalmente desgastado, eles aproveitaram pra colocar a Sakura em situações de mais perigo e tentar desenvolver mais a história. E algo, acho algo que, por mais que não tenha aquele gás da primeira temporada, algo que ajuda você a entender melhor o anime e fundamentaliza melhor, assim. Eu achei bem legal a segunda temporada. É, e o Shoran é colocado de escanteio, o que ferrou com a versão americana. Pra quem não sabe, os Estados Unidos cortou os primeiros episódios pra começar já com o Shoran, tentou transformar o Shoran em principal, mas alguém não contou pra eles que na segunda temporada o Shoran some. Agora aqui. Pra qual? Agora que são dois grandes animes, né? É, vamos passar primeiro pelos Cavaleiros Zodíaco e... Exibição. Na verdade, a gente vai dar um foco aqui na saga de AIDS. Essa Jax passou no cartão? Passou, olha. Eu acho que agora me lembrei, a verdade, que passou, mas passou em horário normal? Passou como se fosse ovas ou passou verdade, como se fosse filmes? Exato. Passou em horário lindo da meia-noite e meia pra uma da manhã. É, acho que quase ninguém viu. É tipo, é um daqueles animes que a Cartoon comprou, passou simplesmente pra não perder os direitos, sabe? Todo mundo tinha... Mas isso veio porque abaixado. A Cartoon tinha mudado. A Cartoon mudou sua política de como de passar anime, tava passando à noite. Por quê? Por causa que os animes começaram a ficar muito famosos, começaram a pegar no pé de todo mundo que tava exibindo elas. Principalmente a Globo, porque a Globo ficou sem animes, vamos falar a porra da verdade. Tanto é que a Globo depois exibiu o Dragon Ball e ninguém falou nada. Lembra que antes falava de Dragon Ball de tudo. Procuraram até referência no filme, que tem um filme que o Gohan vira gorila e é obrigado pelo irmão gêmeo do Goku a matar o Goku. E aí o pessoal falava, lá, Laser que ensina as crianças a matar seus pais. É, isso... polêmica sumiu depois que a Globo começou a passar isso. Mesmo que Pokémon era hiper polêmico quando passava na Record. A Globo comprou e ninguém mais falou nada. Uhum. E no caso, a saga de Hades, ela não teve impacto praticamente... nenhum na Cartoon Network, ela simplesmente passou. E a gente vai falar aqui das músicas de Cavaleiros do Zodíaco, que dessa saga, que são muito especiais, porque elas ganharam, tiveram, existe uma cantora, né, pra quem não lembra da dupla, né, Laísa William, onde que trouxe a nossa diva do otaku, a nossa Aya Hirano brasileira, a Laísa Coitada Aya Hirano. Que é aquela pessoa assim, maravilhosa, aquela cantora assim, estupenda, cheia de talento e reconhecimento que a gente tem aqui no Brasil. Praticamente um Yu de feminino. É. E ela contemplou a gente com versões brasileiras de a Open e a Engine. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo meu calor e nem pense em se entregar. Os Cavaleiros do Zodíaco. Hades, a Saga do Santuário. Versão brasileira, Álamo. Não vou esperar que o mundo irá mudar. tão depressa assim, a luz dominar e as trevas acabar. Eu vou lutar, acreditar até o fim. Vou caminhar e te buscar até te encontrar. E sempre devagar eu vou me aproximar do pouco que sonhei, de todos que eu amar. O tempo vai passar, mas não desistirei. Eu vou te entregar o amor que eu sonhei. A dor que vem nos cercar, que nos força a desistir, teremos que enfrentar, sei que vamos conseguir. Não quero mais me render, nem posso me machucar. Eu não quero perder, meu destino é lutar. Tudo que eu conquistei por você, eu não quero mais perder. Pra sempre guarde tudo que falei e escute desse amor, não desistirei. É o meu sonho. Ficou assim, ficou esplêndido, assim, sabe? É tudo que a gente precisava nessa versão, pra essa versão de Saga de Hades ficar maravilhosa. E eu acho que deve ter sido a única versão de anime que foi mais comprada em DVD do que visto na TV fechada. Não, mas porque originalmente, isso que eu gostei, a Saga Hades é um OVA. Um OVA, geralmente, como diz o nome, é original video animation, é feito pra ser vendido e não pra ser passado em televisão, só passado em televisão fechada. Mas o Cavaleiro do Zodíaco é um anime que aqui no Brasil ele fez muito sucesso, muito mesmo. Só existe alguns, todo mundo fala, não, a gente vai falar agora do Dragon Ball, né? É difícil não comparar os dois, porque são os dois animes que mais fizeram anime. Sabe? É, mas quando ele repassou, ele não teve o mesmo brilho. Ele fez sucesso só com quem viu na manchete. Cara, Dragon Ball, a criançada não gostou muito, não. Foco aqui, Cavaleiro dos Zodíacos, vamos lá, porque o foco nosso é música. É, tem, é bom não enfatizar o rap do Zodíaco, pra deixar bem martelado que ele existe. E é uma que bosta. Ele não saiu da nossa memória. Não, não saiu. Eu sei que pelo rap o touro era bom em pintar e desenhar, não era? Primeiro é o carneiro, comandante natural. Um grande companheiro, sabe ser muito legal. O touro é tranquilo e adora desenhar. Pinta logo tudo aquilo que ele gosta de criar. James Green. Lembro disso. Enfim, velho, a Saga de Hades tem músicas normais, normais naquelas, são artistas de anime som que fazem a música. E depois, até a versão, teve também várias versões brasileiras das outras partes da Saga de Hades. Dragon Ball... As músicas de Dragon Ball são todas anime songs, todas... Demais, né? Anime songs demais, Kageyama, pelo amor de Deus. E detalhe pro Dragon Ball GT, porque o Dragon Ball GT não é mais anime song. O Dragon Ball GT tem músicas mais J-Music, mesmo que sejam escondidíssimas, né? Tem Zard, umas coisas... E a versão brasileira só teve tradução da primeira abertura e de uma finalização apenas. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer me dançar. Que é aquela musiquinha que é uma música meio romântica que comenta sobre a Pana, não é? Quando eu penso em Dragon Ball Músicas, eu lembro de um jogo pra PlayStation, Dragon Ball GT, que tem uma abertura. Nossa, é muito boa aquela abertura. Cara, a abertura, você pensa que vai os vilões e os presenciando o melhor jogo feito por um ser humano na Terra, né? Caramba, você vê lá o Cell lutando com o Vegeta, o Majin Buu lutando com o Gohan, com o Gohan adulto. Ou a luta é melhor que no anime. A gente não vai falar da Hulu, da Yamima Masaki, não, daquele filme maravilhoso. Puta, você vai querer que eu comente isso mesmo? Não, vamos dar uma pincelada. Vai, então pode comentar aí, porque... Não, eu não comento sobre aquele filme. O sucesso do filme do Dragon Ball fez com que aquela música da Namazaki, Rule, fosse reverberizada pra todo mundo, né? Aliás, eu não vi essa música, eu assisti o filme e não vi. Aliás, eu acho que eu tava tão puto com o filme ser uma bosta que eu não percebi a música. O problema é que, tipo assim, todo mundo apostou muito demais na música da Yumi no filme, sendo que o filme é uma merda, ninguém quer prestar atenção naquele filme. Eu acho que ninguém percebeu essa música da Yumi. Eu não percebi, tô falando sério, eu não sei que horas que ela toca. Ela é que nem Believe, que só toca no fim de Atarman? Acho que é. Eu até percebi, percebeu. Aliás, falando em Atarman, pelo menos no Atarman, eles, pelo menos o fim, é a hora que mostra quem fez cada personagem, assim, e no final ainda tem um adendo, aquele tipo de filme, sabe, você não pode sair porque tá passando os letreiros, você tem que ficar até o fim, porque tem mais comédia no fim ainda, entendeu? Vamos, pra começar, a gente vai falar dos Medabots, né? Aquela época que o Pokémon tava fazendo muito sucesso, né? Vieram um monte de animes que passaram quase todos na Fox Kids, né? Que tentavam imitar o sucesso de Pokémon, né? O Medabots, ele não tem música, né? Muito ralés. Tem duas temporadas. A primeira temporada eu acho maravilhosa. E a segunda é um lixo total. Por quê? Porque tiraram o juiz. Tiraram o juiz, tiraram o Koji, tiraram a comédia. Tiraram tudo que tinha ali de legal e ao menos botaram um fator desafio. É por causa que na segunda temporada não existiam só Medabots, existiam os Kilobots. E que são Medabots com menos personalidade, mas... Mais potencial de força, né? Mais potencial de força. Super Pig é um anime que tem uma grande importância na minha vida, né? Porque eu tinha uma colega que tinha o apelido de Super Pig, né? Ela era ruim, ela era gorda. Eu já ouvi dizer que a música em japonês é muito boa. É? Não, eu ouvi dizer, não escutei não. Shaman King, meu Deus. Shaman King. Shaman King também teve aquele... Esse sim teve aquele Kid Rock Show, que esse daí, ele tá completamente traduzido. Tem até karaokê nas músicas, que é uma coisa que... Ai, meu God, entendeu? Que diabos é isso? Eu achei legal até. Não, pena que as músicas não são... E aquele... É aquela reflexão, lembra? Oh. Nos seus olhos, lembra? Quando eu olho no espelho, não me vejo, é, só vejo... Essa música é muito boa. Eu gosto dessa. O anime, acho que o que a gente mais chama atenção são as músicas traduzidas e com karaokê, todas elas. Vamos pro próximo. Vamos falar aqui o Pet Labor, que é um anime que eu gosto pra caramba. Que é um anime nunca vi. Não, nunca viu. Não tá tinha Fox Kids. Tá perdendo porque nunca mais vai ver. Mas as músicas foram dubladas, mas não significa que só passaram em português, passaram em português e japonês, por exemplo. Vamos falar, a gente veio aqui pra falar de Beyblade, né? Vou te mostrar do que ele é capaz. E você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta outra vez. É Beyblade! Começando, as músicas do Beyblade. Anime song, cara dura. Caramba, as músicas de fundo mesmo. É veloz como vulcão, não sei o que, como avião. Tipo assim, tinha isso, tá ligado? As músicas sim, eram anime songs traduzidas, né? Coisa que não aconteceu no Digimon, graças a Deus, porque Digimon as músicas são fodas, elas empolgam. É um mundo paralelo onde as crianças não brincam de outra coisa, senão girar peão. E novamente tiram disputas através disso, né? Porradaria, de vez eu vou dar porrada em você, não. Vou pegar minha Beyblade, que tem um animal ancestral, invocar, e ela vai invocar um capeta, mano. Vou girar a Beyblade aqui. Toma cuidado, neguinho. O mais engraçado é que pela primeira vez eu vi esse universo paralelo chegar ao mundo real. Durante muito tempo, a vida de muitos amigos meus se resumiu a girar um peão de novo. Tá, meu Deus, quando eu já era mais velho quando isso aconteceu. Tinha aquela vacina que as pessoas compravam, aí rodava aquele a 25 negócio de março, isso estourou, velho. Toda hora, olha a Beyblade, a bacia. Eu cheguei a comprar uma, velho. Chegou? Chegou um otaku miserável. Não, comprei uma Beyblade, não amassei, não cheguei a tanto. Original, entendeu? Pô, tá, meus amigos, caramba, os vizinhos aqui do prédio tinham, eles eram menores e eu não tinha o que fazer da vida, entendeu? E eu ia chamar, geralmente eu jogava o jogo de game, porque eles pararam de jogar o jogo de game pra jogar Beyblade. Eu falei, meu Deus, é tão bom assim Beyblade? tinha o que fazer mais, entendeu? E o pessoal tava viagem, fim de ano, não tinha o que fazer. Acho que eu tava em Floripa, sei lá, Curitiba. Eu tava sem o que fazer, velho. Eu vou comprar essa porra aqui. Tá todo mundo brincando com essa merda, mano. Não tem nada o que fazer. Acho que na época eu já tinha uns... Já, tipo assim, não era criança assim tanto pra brincar com essa porcaria. Acho que eu tinha uns 12, 13, já não era mais tanto criança assim, não. Eu vou comprar essa porcaria. Comprei. Meu, que estúpido é aquilo, mano? Tipo, era um peão que você tinha um equipamento eletrônico, um equipamento mecânico pra você puxar, não é? Ele saia rodando. Tinha aquele espírito que controlava, não? Claro que não, porra nenhuma. Eu já era vai. Propaganda falsa, né? Eu nunca acreditei naquilo, graças a Deus. Acho que era uma cuia. O legal era jogar na cuia mesmo, porque a cuia fazia elas obrigatoriamente se batendo, porque a cuia tem um centro e vai fazer o centro da gravidade. Você fica sempre lá pro meio e elas ficarem se batendo. E aí ganha aqui. A mais pesada. Tá rodando. Continua rodando. Não, tem técnicas, né? Mas continua rodando. Não, eu vou jogar dessa maneira aqui. Não, tem técnica na hora de fazer o Beyblade. Pelo menos a original tinha. Mais. Não, a original tinha um disco. Que o disco, esse disco que vai bater na outra Beyblade. E aí tinha vários discos de pesos e formas diferentes. Você escolhia qual que seria o melhor, né? Porque a mais pesada vai girar por menos tempo, mas vai aguentar mais batida, não é? Então será que vai valer a pena? É toda uma técnica assim pra jogar um peão, né? Não, no anime era da hora, porque lembra que eles controlavam e tinha um torneio, e o torneio tinha até maquetes de cidade, lembra? E aí tinha criaturas como jogadores de basquete. O mundo era unido pela Beyblade, cara. Todo mundo jogava Beyblade. Todo mundo, as guerras eram disputadas. Tinha um Iraque lá versus... Toda a casa tinha uma bacia. Estados Unidos através de Beyblade, lembra? As guerras eram disputadas. As gangues de Beyblade, você lembra? Vamos falar das músicas. Além daquela música que além de já falar das músicas, então vamos falar de porra nenhuma, vamos trocar de anime, pelo amor de Deus. Vamos lá pra Digimon, esse sim, se o Shaman King era bom, mano. Esse Digimon, esse é um anime bom. Tipo, o Digimon era muito bom, tirando a Eliana não, a Angélica, que é a primeira música, que é uma afronta, que é uma Butterfly, que é a música de qualquer rádio aí, que você já tocou de anime, essa música já tocou pra caralho. Elas que contaram pra gente que a música original era muito melhor, o Butterfly, mas as músicas, as inner songs ainda se mantinham ainda. Lembra? Que é no caso Break Up, Brave Heart, muito bom. E a terceira temporada, a partir de lá, foi traduzida as músicas, né? Quem traduziu? A Fox Kids ou a Globo? O nome que uma passava no Fox Kids. Enfim, as duas músicas eram legais, tanto em português como em japonês eram legais. O que então, tem de músicas nessas temporadas? São só as inner songs, né? As músicas são fodásticas. Temos Butterfly na primeira temporada, Brave Heart. Não, a nossa versão. Na segunda temporada temos Break Up, temos qual é a música do... Essa música do São Luís. Digimon Slash, né? Na terceira temporada temos Digimon Tamers, onde eles entram na fase de jogo de card game. E aí tem ótimas músicas também, temos Big Dreamer. E na quarta temporada tem a Volta ao Cojoada pra cantar algumas músicas do Digimon. Então, e até a quarta temporada foi até um bom sucesso do Digimon. Foi, com evoluções. A terceira tem a evolução de carta e na quarta tem a evolução. Não sei se na terceira, não. A terceira também tem a última evolução, é ele se fundindo com o Digimon. Os Digimon escolhidos param de ser idiotas. Os Digimon escolhidos não existem pra nada. Eles servem pra fazer mojo, né? Assim dizer, pra fazer motivo pros Digimons evoluírem nas novas temporadas, não. A última evolução é necessário que eles se fundem, né? Na terceira temporada, eles inventam que os Digimon foram criados pelos humanos, né? Quando os humanos criaram a internet e criaram o mundo digital junto. Lembra disso? O legal é que Digimon tem mais história, né? E cada temporada se fecha. Tirando a primeira e a segunda, que elas se complementam. A terceira, uh-huh, não tem nada a ver com nenhuma. A quarta não tem nada a ver com nenhuma. E o legal é que o Digimon filme, que também passou na Fox Kids, é um filmaço e conseguiu... Sei, na verdade, são vários filmes japoneses juntos. São vários filmes japoneses juntos, mas que consegue interligar de algum modo as três primeiras temporadas que não tem necessariamente ligação entre si. Acho que a terceira tem uma referência que existiu de Digi Escolhidos. E sim, por isso foi criado as cartas. Mesmo assim, ela na verdade, não... por exemplo, o mundo real, ele não se interliga, né? Só o Digimundo. Acho que já falamos muito de Digimon. Vamos tentar matar rápido. Mas é digno. Digimon é digno. Agora, os outros dois que vêm... Tava avisando. O de um se trata de Monster Hunter. Monster Hunter, ele é um jogo, cara. Não sei se você já teve o prazer de jogar ele pra... Claro que é mó divertido. Eu lembro que tinha um amigo, o vizinho, ele tinha um DVD de filme que vinha um super dragão. E, nossa, aqui no prédio, isso aí, entre os nossos amigos, era hiper cogitado. Nossa, pede pro Cauã trazer aquele DVD daquele filme que eu quero pegar o dragão negro, não sei o quê. O Digimon tinha aquele sistema de trocar o DVD, o CD, e você põe um DVD lá, o filme, e aí saía um bicho diferente, lembram disso? Isso era hiper divertido. Mas o anime era uma bosta. A única coisa Monster que eu dou assim, um A é a música de abertura, lembra? Eu estava jogando, agora estou nesse lugar e com o temido Mu, irei que não irei lutar. Estranha, a aventura começou. eu aprendi a lutar para proteger os seus amigos do terrível mundo. Monster Ranger, Monster Ranger, vamos, Monster, Monster, Monster Ranger. É, o Monster Hunter é um estudo de Pokémon com Digimon, porque geralmente ele só ficava com um e cada um treinava o seu, né? Tinha uma Misty lá, uma mulher lá também com ele. Tinha, que dizia que manjava e na verdade não manja nada, Ganji. Não, tinha aquele Pikachu, aquele Pikachuzinho dele. Que é o... Patinho. Mochi, que é o Mochi, que é baseado que parece um bolinho de arroz, então deve ser um pra ele. Enfim. Mas aí cresce. Monster Ranger era uma coisa meio Digimon, meio Pokémon. Próximo mas... anime, Shinzo. Shinzo, melhor música também. E, poxa, nada a ver. Que a Globo cortou. Shinzo é tosco. Essa tinha uma coisa de culinária. Shinzo é uma coisa meio bizarra. É uma coisa meio... Qual que é aquele anime que passa hoje em dia? Ah, esqueci. Eu sei que é... É um anime que, na verdade, ele não tá pra ser ação, que nem os outros animes que passaram no Brasil. Ou pra ser uma coisa febre, que nem Pokémon Digimon. Ele tá pra ser comédia. É, e uma coisa de característica dele é que, por exemplo, tinha uma parte do anime que estão no ápice pra terminar o anime, volta tudo do início. E ninguém lembra de nada. E aí começa tudo de novo. A música é basicamente uma anime song. E é isso, né? Tá. Vambora, Nickelodeon, Yu-Gi-Oh! Eu vou falar de Yu-Gi-Oh! Basicamente, porque eu? Porque eu era viciado em Yu-Gi-Oh! Card Game, entendeu? Eu ia todo fim de semana na liberdade jogar essa desgraça. E Yu-Gi-Oh! Também, pegando essa modinha de Pokémon um pouco, assim, porque lembra, assim, um pouquinho, vai? Também são crianças disputando uma coisa, de vez na porrada com joguinhos. Yu-Gi-Oh! Ele lembra também muito o Ricardo Go. Porque o Yu-Gi-Oh! É incrível. O Yu-Gi-Oh! Me mostrou como o japonês consegue fazer qualquer coisa virar estilo, né? Os caras estão jogando carta, baralho e, nossa, é mó tensão, não, lembra? Como os sentimentos dos jogadores conseguem interferir. Não, você não pode ter essa carta. Não, você não pode. Você não pode fazer isso. Não, eu posso não. Sim, ver se você... Essa parte é até meio tosca, mas o bom do Yu-Gi-Oh! É como que ele é feito, as jogadas, né? Quem escreveu o anime conhecia não, porque eles modificaram muito a regra do jogo. O jogo, quem joga sabe disso. Principalmente a primeira temporada, que não existe aquela famosa regra de sacrifício dos monstros, lembra? Você pode baixar o melhor monstro do seu baralho de primeira, lembra? Mas é engraçado que, tipo, ele inventava o inventor do jogo, ganhava, tá ligado? Ele tinha o... Ele tinha fé no coração das cartas, tá ligado? Não, mas ele não era bem o inventor, o Pegasus. Ele apenas descobriu o jogo no Egito, né? Porque o Egito, na verdade, o jogo era um jogo que deveria ser jogado no Egito antigo. Aliás, a versão americana teve cortes devido a isso, né? Uma das cartas representava aquela, tipo, aquela cruz egípcia, sabe? Que significa excitação. E aí tiveram que trocar isso. É, tá o anime todo por causa dos elementos. Os nomes mudaram. Outra coisa que mudou, tinha uma das personagens, aquela gostosa, a Mai, lembra? Da Mai, ela, aí quando vai contar a história dela, ela trabalhava num cassino. E aí tiveram que cortar isso porque não podiam mostrar cassino pras crianças, entendeu? Mais um anime feito pela Fora Fark. Aquela a fêmea do Mago Negro, a Maga Mística. Na versão japonesa ela tinha praticamente uma mulher de biquíni. E na versão americana vestiram ela. Por isso que eu gostei do anime, porque é muito bem trabalhado. E o bom de quem jogava o anime, cada semana quando aparecia aquelas cartas, principalmente o Joey que inventava a carta do nada, lembra? Tinha aquele, o bote expiatório, que é aquelas ovelhinhas. Uhum. Ou a Mike tinha a parede de espelhos. Essas cartas são uma bosta na vida real. Mas no jogo eram boladas. E me lembro que eu tinha umas cartas dessas aí e eu consegui muita carta boa só porque a criançada queria ter a mesma carta que o Joey. Sorte minha, azar deles, né? Enfim, Yu-Gi-Oh! Músicas. Músicas? Não tem músicas. As músicas foram totalmente cortadas por adaptações e sussurros em todas as temporadas. E aliás, todas as temporadas, eles me lembrou que Yu-Gi-Oh! Tem uma boa história, né? A primeira temporada não tem muito nada a ver só pra dar um ruim doc. A segunda começa a explicar as cartas de verdade. A terceira, acho que teve o terceiro ou quarto, é sobre aquele Maverick, é uma coisa assim que é o vilão do Egito, né, que aparece, né? Uhum. Que é mó boa. E depois Yu-Gi-Oh! Já é puteiro, né? Yu-Gi-Oh! Tem Yu-Gi-Oh! Encontro corre com moto, não é? Eu não assisto. É, os dragões. Tem Yu-Gi-Oh! Escola de duelos. Nossa, Yu-Gi-Oh! Malhação aquilo. Jesus, vamos lá, bora. E é só isso que a Nickelodeon postou de anime, né? Próximo Boomerang. Canal, Boomerang. E temos um anime, assim, que acho que... Passou na Cartoon esse anime. Passou na Cartoon, mas a gente lembra dele no Boomerang. Aliás, o Cartoon, isso é legal, se vocês lembram desse anime, o Cartoon passou muito anime shoujo depois de passar Sakura Card Captors e Sailor Moon, porque eles fizeram sucesso. Então a Cartoon começou a procurar animes como esse, como Kalendo Star, aquele Miau Miau, não é? Não sei, sempre esqueci. É, Toca o Miau, Super Dolly Katchan. É, mas no caso do anime que a gente vai citar agora, não tem... É muito tipo feminino, não tem. É. Não tem. O anime é praticamente uma novela. É, é total. O nome do anime é Kalendo Star, ele conta que no circo nem tudo é palhaçada. Ele mostra a história de uma japinha que ela vai pra Califórnia, e na Califórnia, absolutamente todo mundo é loiro de olhos azuis, ou manhã de olhos azuis, ou ruivo de olhos azuis, ou qualquer coisa, o mundo é muito branco. Verde também. E aí todo mundo tem uma habilidade de circo. Por que ele escolheu a França? A França ainda circo é conhecido, tem, né? O circo de Soleil, do Canadá. Por que Califórnia? E aí ela tem que provar pros outros. É uma única coisa que eu acho interessante, que fala um pouco de xenofobia, né? Por causa ela tem dificuldade de ser aceita, mas aos poucos ela vai quebrando os preconceitos e as barreiras e vai conseguindo. Ah, mas peraí, pessoal, porque ela é japonesa, é isso? Sim. Só mas por... até Cavaleiros fala isso. O Seiya sofre preconceito por ser o único japonês no meio da Grécia. E eles falam, ah, cavaleiro japonês, isso não existe, porque não existe nenhum cavaleiro. Só existe um cavaleiro asiático. Dois cavaleiros de ouro são asiáticos, né? Que é o indiano e o mestre de Libra, né? E o Ares também, acho que é asiático, né? É asiático. Esse negócio do Cavaleiro do Zodíaco é assim, é um episódio, é um flashback e tal. É, não, eles comentam umas 5 vezes ali, no máximo, assim. Mas são em flashbacks, etc, comentários avulsos dos episódios, pra ele estar realmente chega a ser tema de episódio, não sei o que, e ela tendo que provar. E é uma novela, porque a maioria das coisas, apesar das acrobacias que ela faz serem impossíveis e tal, realmente não tem como fazer. O anime em si, ele mostra problemas. Foco nas relações, o filme tem um foco nas relações, e o circo vai fechar, e o novo vai ser... Tem namoro? E tal. Falando sobre as músicas são muito legais, eu recomendo muito, tipo, muito legal mesmo, tanto a abertura quanto o encerramento. Tem pegação? Tem pegação? É, tem aquele negócio da mocinho e tal, mas não tem pegação. E agora vamos pro que muita gente queria, Locomotion Animax. Não, sujo, né? Vamos lá, o que muita gente queria é Locomotion Animax. A Locomotion não é um canal de anime, tá? Antes que eu fale isso, Locomotion é um canal de animações adultas, então passava coisas como South Park dublado, não a mesma dublagem que vocês viram naquele filme que passou, acho que na Globo o filme passou, não foi? Saddam Hussein, o SBT. SBT? Então é horrível aquela dublagem, não é a mesma dublagem utilizando Locomotion. A Locomotion passava outros desenhos adultos, que agora não consigo me recordar, mas coisa da MTV americana que não passava na nossa MTV. Ou quando passava, passava duas vezes. E o principal, que muita gente ficou conhecido, são os animes. Aliás, o Oh My God passava num bloco especial, que eles tinham um canal de tem um sábado que eles passavam ovas e filmes. Ovas, no caso o Oh My God não foi a série que chegou no Locomotion em si, só essa série de ovas que... Porque as séries são novas. E outra coisa também, a Locomotion foi a primeira que tentou passar anime que nem se passava no Japão. Tinha um bloco que passava de noite que passava uma vez por semana os animes. Foi ali que eu vi como é tenso você ver semanal alguma coisa. E como esse formato não funciona no Brasil, né? Não falhou na Locomotion esse formato? Eu gostava muito. Passava aqui, passava Candidates for Gods e Burn Up Excepts passava. Burn Up era muito legal, aliás. Caçadores de Elfas. Por ser um anime, é legal porque a Locomotion trazia animes desse gênero. Caçadores de Elfas é um anime assim meio picante. Que eles viajam pro mundo de fantasia lá, papapá, e pra eles voltarem pro mundo eles têm que pedir ajuda pra uma elfa. Aí um dos caras lá que é faixa preta em karatê, fica incomodando ela. Quando faz magia, ela se desconcentra, a magia foge e vira várias tatuagens no corpo de várias elfas pelo planeta. Eles têm que ir atrás dessas elfas e coisas acontecem. E o grupo é um karateka, uma mina viciada em armas, que tem um tanque lá. E o tanque, o cachorro dela se transforma. O cachorro dela, a consciência do cachorro vai parar no tanque. E uma atriz lá. A mina é muito atriz. Ela humilha com alguém de Hollywood. Ela faz qualquer um na rua chorar até. Ela é fodona. O próximo anime que eu comentei. Oh My God, que a gente já comentou o que é. O Oh My God é tipo um Love Hina. Foi legal. Foi a primeira vez que eu vejo um anime desse gênero de romance. Ele é bem romance, muito legal. Recomendo a todos assistirem, tanto essa versão de 5 episódios como a versão de série de TV. Até a série de TV tem mais personagens e parece mais um mangá ali, ó. O anime já, o OVA já são uma coisa mais rápida e legal assim. Não tem, eu não vou, o máximo que eu vou comentar é isso, que tem, e que o anime são três deusas que aparecem, né? Ele tá ferrado na vida e sem querer liga pra ajuda das deusas. Aí chega uma deusa na casa dele, ele acha que é zoeiro porque ele mora numa república, acho que os caras estão zoando com a cara dele e fala, ela pede, fala qualquer pedido que você quiser. E, eu quero que você vira minha namorada, pronto. Brilha tudo e ela vira a namorada dele. Não, você quer, eu quero que você fique comigo pra sempre, é isso que ele fala. Exatamente. E ela vira a namorada dele devido a isso daí. O que mais que eu tenho que comentar? Cowboy Bebop. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bebop, um anime cheio de referências. O primeiro legendado a passar. E Cowboy Bebop não tem cara de anime, Cowboy Bebop tem cara de série, pro Ministério Americano, porque eles zoam muita coisa dos americanos, né? Apesar de que o fator deles usarem essa história numa animação consegue transmitir todas essas ideias, por causa que se fosse uma série, por exemplo, seria uma super produção. Até as cenas externas de ação, que são em cidades intergalácticas e tal, perseguições, coisas assim muito legais, assim, tipo, perseguições com jatinhos e carros e naves e tudo pra um universo de coisas que não seria possível se fazer fora do mundo da animação. E devido a esse formato de série, ele tem um formato de história do tipo série, até o mangá. Isso é, os episódios não tem nexo entre eles. Eles contam uma história, eles assim, tem uma evolução de personagem até, mas se você perder um episódio, não é muita coisa que vai acontecer. É que nem as séries americanas acontecem. Então, o primeiro episódio é importante. Os outros episódios é mais pra você conhecer os personagens, sabe? Conhecer um pouco de história, um pouco de evolução, assim, emocional do personagem. Depois tem os dois episódios de história no meio, mais um pouco de enrolação, dois episódios de história no meio. No futuro, como eles cresceram muito, a Terra cresceu. Aquela velha história, cresceu muito, fizeram colônias, fizeram até teleporte entre os planetas. A vida no futuro se resume mais a espaço do que dentro dos próprios planetas. E no espaço, por ser muito grande, é muito difícil de você policiar o espaço. É como se fosse um faroeste, né? Uma coisa que acontece no faroeste, que aconteceu no faroeste americano. Era muito grande, assim, pra época, pra você tomar conta, né? Então, eles abriram pra pessoas fazerem justiça com as próprias mãos, né? E até tem um programa, que é o Hey Cowboy, lembra? Que é o neguinho, uh-huh, a loira peitura que apresenta. Bem American Life, né? E eles sempre contam quem tá valendo muito. Tem diversas referências, é um anime que tem... Com jazz, né? Um anime com jazz. Jazz e a trilha sonora também é magnífica. Também teve a versão... Filme, né? Que também foi ao ar no Cartoon Network. Não, na Locomotion nem no Animax. Estranho demais, eu acho, né? O público Cartoon, eu achei muito nada a ver. O público Cartoon não é público adulto. Se bem que a Cartoon tentou trazer o público adulto pra cá com aquele... Como que era o nome daquele bloco pra adultos no Cartoon? É o Adult Swim. Mas não deu certo. Mais algum anime do... Saber Jay é um anime que começou na Locomotion e continuou até na Animax. Que tem até o dublador do James, é uma dublagem muito legal, mesmo que os nomes sejam meio trocados, agora não lembro os nomes das robôs de cabeça aqui. E a dublagem ficou bem legal, porque conseguiram deixar a voz da Lime uma voz meio chatinha, mas não tão irritante que nem o time de voz de algumas japonesinhas, né? Que lá no Japão isso é até que legal, aqui no Brasil não, então... E o anime é tipo que nem um Oh My God, é uma daqueles animes harém da vida, sabe? Ok, aí o anime meio que trata no começo de uma relação gay, porque falta de homem... Falta de mulher, os homens meio que vira gay alguns caras. É mó engraçado esse cara aí, porque ele é filho de um cara mó machão, campeão de karatê do caramba 4, e o moleque é mó bichinha. É legal o anime, tem romance, porrada e drama. Recomendo a todos assistirem, se conseguirem achar aí pra assistir ainda. Mais algum anime da série Locomotion? Faltam dois. Quais? Locomotion, não Animax. Faltam um que passou no Animax. Que é o DNA ao quadrado, né? DNA ao quadrado. Esse anime só vai ser comentado por uma coisa, que tem uma música do Hyde chamada Blurry Eyes. Me matou Até hoje é a única música em japonês que eu sei cantar de cor e sutiado e que eu me arriscaria cantar num karaokê. E que eu sempre vejo as pessoas cantarem ela porque é muito fácil. É Blow Your Eyes, que é um clipe do Larkin Ciel, que eles são super visual kei. Tu já viu? Já. Nessa época eles eram visual kei. Parque de diversão. É, e não, e o Raid tá com uma cara de mulher inacreditável naquele clipe. Cabelo, né? Fazendo cachinho. Agora vamos pra... Tudo bem, Daniel Quadrado, ótimo. Vamos não, chegar. Não, vocês vão esquecer da finalização. A finalização também é conhecida. Quando eu tava vendo um flashback das músicas dos anos 90, 80, agora não lembro. Acho que é 90 já, essa música, né? Isso dos anos 90. Passou aquela Shinguro Beto, que é a música, né? Uhum. A Cama de Solteiro, que é a música de finalização. Não lembro quem canta, é uma pessoa que não está mais no músico da J-Pop ultimamente. Mas é uma música muito legal. É aquela... Como que é a letra agora? Porque eu canto mal pra caramba e não vou nem dar um tostão da minha voz pra vocês, mas procurem. Single Bad, pode procurar. Cama de Solteiro. E pra finalizar, concorda, né? Pra finalizar, Locomotion. O melhor pro final, Evangelion, né? Ah, eu pensei que você ia falar Hellsing. Não, Hellsing tem uma finalização boa, que é com o Mr. Big. Não, aqui a gente precisa de falar de alguns animes, né? Mas a gente deu uma pincelada, né? E falamos o básicozinho da maioria, né? Os principais. Os principais. E vamos falar logo do principal, né? Que pelo menos é o que mais me toca, né? Que é o Neo Genesis Evangelion, né? Poxa, desde quando eu nasci, todo mundo falando, não, Evangelion. Eu, tipo, antes de ver o anime, eu já tinha pôster da Rei no quarto, entendeu? Então, quando eu fui ver, foi, tipo assim, realização de um sonho. Uma vez que nunca passou na TV aberta, né? E, tipo, todo mundo fala, ah, não, vamos ver Evangelion. Aí eu falo assim, não, a gente não quer ver animes religiosos. Aliás, né? Ele quase passou em TV aberta, ele quase chegou a passar, mas ele não passou no fim das contas, porque acho que a Band comprou e a Band ia passar, mas aí chegaram e a censura colocou ele pra depois das 10 horas e a Band não teve as moral de passar depois das 10. Uma pena. Não, mas se passasse, eu acho que ia ser um sucesso. Ia ser um sucesso de crítica, certeza. Todo mundo ia criticar. Não, agora... Você lembra quando o Akira passou? Foi um sucesso de crítica. Passou meia-noite na Band, foi nessa época que a Band comprou o coisa. Mas é que o Akira era um filme, né? Então. Ah, um filme. O filme com mais premiado de todos os tempos, né, japonês. Eu acho super tosco, que eu não vejo graça naquele até hoje. É mesmo? Nunca vi graça naquele anime. Tá bom, Evangelion. A única coisa que eu acho meio estranha é por que os anjos só atacam Tóquio, né, cara? Tem explicação lógica. Tem? Porque os anjos, eles não estão lá pra eles matarem os seres humanos. Não é essa a ideia. Os anjos não estão lá pra matar um ser humano por ser humano. Eles estão lá pra se fundir com Adão. Quando Adão se juntará a um anjo, o mundo acaba. Que é o que acontece... Opa, não vou falar. Ah, eu vou dar spoiler logo. Acontece na porra do filme. Todo mundo já viu Evangelho. Se não viu, pelo amor de Deus. Demorou pra você assistir. Não, mas Evangelho trata de alguns assuntos pessoais. Tem uma trama, né? Tem um... psicológico de personagens, é, tipo, elaborado demais, aliás. Parece que... Isso que eu não gosto de Evangelho. Parece que a pessoa não pode ter um psicológico bom sem ter uma infância, uma perturbação. Porque todo mundo no Evangelho é perturbado. Todo mundo tem um passado triste, né? Tem um passado triste. Todo mundo não teve uma infância normal. É inacreditável. Não, é um anime que aborda assuntos como sexo, né? Traição. Masturbação. Que mais que fala? Ah, principalmente como os pais tratam as crianças. Desde pais como o pai do Shinji, que ignora ele, a pais que davam atenção como o da Misaki e de repente morre devido ao terceiro impacto, né? Porque o pai dela acho que tava na Antártica nessa época. E aí desde aquela época ela não falou nada e depois quando ela volta a falar, ela fala pra caralho, ela fala mais que eu. O anime, tipo assim, o anime toca em várias coisas assim, tensas, vamos assim dizer. Eles até comentam sobre energia nuclear, lembra que um último Eva criado, ele tem suprimento nuclear? E até falam, não, você é louco, porque os Evas, o ruim do Eva é que ele tem com um cordão umbilical, que eles falam, né? Que é o cabo que liga o Eva à base. E aquela faca progressiva. E a faca progressiva. E aí sempre que eles precisam lutar, o bicho fica longe, eles têm que soltar esse cabo. E ele só tem um minuto. Ele inventa fazer um robô com bateria nuclear, porque isso não aconteceria, né? Só que eles falam, e se o robô for abatido e essa bateria nuclear explodir, o que aconteceria? E pá, e pá. Agora é o principal do podcast, músicas. A abertura. Aquela abertura é muito boa. Puta música de otaku pra caramba, mas até hoje é uma ótima abertura. A música é meio militar, né? A abertura. Sarunco. Não, eu achei militar. Não, o Angel Tese. Não, achei militar. O End, né? Que é a Planet of the Moon, que é uma música gravada pelo Frank Sinatra, né? Cada episódio é cantado por um dublador de um personagem. É, cara, só as femininas, mas ele tem a versão normal durante o anime também. E o interessante é que o jogo Bayonetta, que acabou de sair no Japão, tem essa música como tema. Bayonetta? É, a música principal do jogo é essa, Planet of the Moon. Também em várias versões. Cara, o legal da end do Evangelion, né? É que mostra um lago, a lua e você vê a sombra da Rei, né? Girando. É, que é uma personagem hiper misteriosa, né? É, e no seriado todo você começa a falar, por que que ela tá girando, entendeu? Né? Não sei, Evangelion e seus significados ocultos. Não, mas se você assistir o filme, você consegue entender aquela cena. Sim, mas por isso que não vamos dar spoiler. Não, o que dá pra entender é que desde o início ele sabia que o final era aquele. Né? Enfim. Assistam o Evangelion, vale a pena, ele é muito criticado, entendeu? Assistam e depois evangelizem outros amigos. enfim, vamos, assim acabamos aqui com... Acabamos essa epopeia de animes pagos aqui. Animax, depois a Locomotion vira Animax, foi comprado pela Sony e hoje em dia tá em decadência, né? Pra quem não sabe. Animax cada dia passa menos anime, mas já passou animes muito legais. Acho que chegou a passar Fate Stay Night agora, eu comprou e tá passando em horário pro, um horário horrível. Tá passando Hellsing, já passou Hellsing. O que mais que passou no Animax? Alguém lembra, hein? Initial D. Muito bom anime, uma trilha sonora passou muito Gantz. Legal, com movie. Passou Gantz, que também tem uma ótima trilha sonora. Quem canta a trilha agora? Esqueci. São uns rappers até que meio famosos no Japão. O que mais que anime que passou? Passou bastante animes conhecidos Bleach. Do Japão. Bleach, que tá passando a versão sem cortes, que Bleach. E o Cartoon, que passou, tá passando Shippuden, mas a gente não vai comentar como vem pro outro bloco. Acho que acabamos com isso, gente.